Atenção, atenção, falo do parque dos montes, onde 3 a cada 10 tem crime hediondo, onde não se aprende a desenhar carro protótipo. Só fazer lista de juiz rumo ao óbito. Criador de latrocínio idealizado pelo magnata que nos quer vegetando com renda de 100 per capita, o mundo à parte que ganha o termo comunidade pra ocultar o nível, porque na faz o Mali. É lógico que vão pro exterior de Chrysler e Jeep pra trocar por TGR com função multicalibre. Quem não se desespera quando oportunidade ganha 500 na cooperativa de reciclagem. Nascemos com propensão a 10 na disciplina. Nos programaram pra queimar fora o posto de gasolina. Em vez de lei de abate, pra quem segura 9, devia bater quem nos assa em container. Não sou forte quem não acha correto progressão de pena, mas não liga se eu fico 5 a mais que a sentença. Quero ver seu meme de ódio boy quando trombar os monstros de uso e colete que não são S.A. O novo monstro do Laguna gerando sufocamento, afundando sua Hilux com você dentro. Vai sentir o quanto é nula sua política de confronto quando implora socorro no parque dos monstros. Parque dos monstros, parque dos monstros. Aqui crianças são soldados prontos pro confronto. Parque dos monstros, parque dos monstros. Idealizador é só galil, rebento com rombo. Parque dos monstros, parque dos monstros. Aqui crianças são soldados prontos pro confronto. Parque dos monstros, parque dos monstros. Idealizador é só galil, rebento com rombo. Vou avisar agora, depois não adianta chorar. Vou matar seu filho pelo golfe com suspensão a ar. Se previna pedindo faculdade em cada bairro. Não transferência eleitoreira do crime organizado e meia guerra civil. Só um tirano pode ser feliz de Rolls Royce e Fantasy. Cética, prefiro seu guerreiro moderno que obriga a Globo transmitir seu manifesto no parque. Não tem montanha russa, cinema 4K. Só perito em fazer explosivo, plástico detonar. Em seguir a cartilha da vida de bandido pra no enterro merecer fogos de artifício. Monstros não são seres mitológicos, são criados pelo egoísmo dos homens de negócio. As narinas não são tão fumaça, não cospem labaredas, mas viram Leviatã sem comida na mesa. Você optou pelo raio-x com projétil balístico, pelo quadro do coma que não vai ser revertido. Em 33 dormindo de celular ligado, alô pega sig. Derrubaram 2 funcionários na necro político. O diabo nos convence sem esforço a querer super coach 38 de ouro. Quem não quer trocar o córrego fedendo a esgoto pelo poder de vida e morte no parque dos monstros. Parque dos monstros, parque dos monstros. Aqui crianças são soldados prontos pro confronto. Parque dos monstros, parque dos monstros. Idealizador é só galil, rebento com rombo. Parque dos monstros, parque dos monstros. Aqui crianças são soldados prontos pro confronto. Parque dos monstros, parque dos monstros. Idealizador é só galil, rebento com rombo. Hoje o sonho é um Nike, um oitão, com 40 pagar as penas e sair da prisão. Aí, Rick Ross, gostei do My Back. Mais vitória pro meu rap é combater as PEC que tramitam no congresso com o objetivo de dar posse da nossa vida pros bem nascidos. Conseguimos burlar sensores de residência, porém não sabemos roubar uma presidência. Como é do ar, estamos no planeta fome, onde os minutos de silêncio são nossos ringtones. Aqui nem Einstein conseguiria se educar com a falta de disciplina na grade escolar. Sem cobertura do ECA, venda de mentol e quiz. Vira cartucho com número e círculo de giz. Vira comentário provocativo de internauta. KKK, hashtag subiu mais um cuzão de farda. Era do paramilitar com cemitério clandestino. Gerou mais Frankenstein, romance gótico antigo. São incontáveis os futuros Steve Jobs bebendo sangue como os Dráculas de Bram Stoker. Enquanto Jorge Paulo Lemon praticam esgrima, crianças são agredidas por pedirem comida. Vão ingerir o nutriente pro confronto pra degolar os que investem no parque dos monstros. Parque dos monstros, parque dos monstros. Aqui crianças são soldados prontos pro confronto. Parque dos monstros, parque dos monstros. Idealizador é só galil, rebento com rombo. Parque dos monstros, parque dos monstros. Aqui crianças são soldados prontos pro confronto. Parque dos monstros, parque dos monstros. Idealizador é só galil, rebento com rombo.